desapareça, que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça. CircoCDeus.com. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida.